2 minutos. Aguardando a sua resposta. Romeno 2, via Juliette, portão 02, observando a liberação do Airbus da TAM. Até a pouco 02. Fala, o seu parceiro 06, aqui, o seu parceiro do portão 3. 3, aguarde, mais 5 minutos, é o número 2 no setor, azul 4206. Aguarde. Romeno 2, 10, prossegue Juliette, portão 08. Bravo. Via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 6210. Fica bravo, confirma quantas milhas é fácil? 5 milhas, senhora. Me escuta. Bravo. Salvador, Delta, Papai, Tite, Papai, 1, 9, 10. Gente, aguarde transferência ao controle Aracaju. Atualizado, a linha decolar, canteiro na 033, com 67. Nossa, bravo, controle 10, 08. Bravo. Salvador, Papai, Romeu, Roberto, tá bravo? Prossiga. Lá decolou do seu Aeróbico, vai com proa norte, aí, proa de Serra, Índia, Coimbra, Alicia, Roberto Cabral. Sim, a gente põe o final para pouso, Roberto Cabral. Final para pouso, bravo. Para 1500 pés em condições visuais, o altímetro em Salvador, nós viramos dois. É coisa longa. Já está sendo informado que já está chegando o pessoal. Falou, Xenabé 143. 143, vai manter a posição. O portal previsto é o 01, será o próximo a ser liberado. Quem aguarde, mantenha a posição. Como é que está, vou manter a posição. Está modulando na frequência do controle. Solo Salvador, web 76720. 720, para o Galeão, aguarde copa, é só um minuto, prepara a subida da El. Aguarde. Quando o Pedro sabe que está puxando a Leclosa, bom dia. 076, complete your approach, call now tower 118, this is small 95. All right, 95, from the 036, good day. 3567, decoda 241, controle 10, 08. 20, decimal 1, obrigado, boa tarde. Good day, come to 076 on the island, 10. 076, continue approach, report and engage down and locate K-Name 1012. 076, continue on your approach and take in last part of your transmission. 106, check landing gear, clear to land 1810, wind 100 degrees, 13 knots. Boa, muito obrigado. Nós acabamos de chamar de pouso. Final para pouso. Livre. Bravo. Yes, you're clear to land 1810, wind 100 degrees, 14 knots. Come to 076, it's clear to land 1810. So, Hill 3567, 1201, o controle não responde. 121, decimal 8, controle. 218, obrigado, desculpa. 1208, controle. 208. Salvador, boa tarde, está 35617. 3567, boa tarde, contato radar Randa Colagem, subimos até o 380, sair da Arbor. 380 Arbor, quando possível e se possível guarde, eleva o porta. Autorizado. Eleva, obrigado. 720, cópia? Prossiga, 6720. Webmaster 720, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Pêndulo 10, até SMAP, Eco Sierra Mike Off Papa, SMAP, após, conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5512, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, Pêndulo 10, SMAP, após conforme, decolada 10, direita da El, Leda Bridge. 5512 é o transponder, 1208 controle, Webjet 6720. Correto, portão 62, deixa-me pronto, pushback, Webman 720. Chama ali. Paulo, Oceaner 6146. Juliette Alfa ainda, serviço radar terminado. Agora, 5 milhas para Conde. Chamei o controle Aracaju no 20, decimal 3 e mantenha o 090. 3:23, alterna Natal. Direita Índia Alfa, com a temperatura 118.95, altímetro 0.12, tem um bom voo e boa tarde. Temperatura 18.95, direita Índia Alfa, obrigado, pode ir. Tá, vou na espera do canal, você está com o seccionário, tá? 76, good afternoon, approved taxi by Alfa, coming before taxiway, Juliet. Canal, você está com o continuo, Alfa, welcome. Puxa, 143, via Juliet, portão 01. Autorizado, Juliet, para o... Corrigou 856, ponte para a próxima ali. No 856, livre a linhagem de colação no 0. 090 graus, 12 nós. Livre da colagem, 10, voo 856. Matrícula para Brasília? Boa cópia? Gente, bom, no 567 ainda não temos o plano de sistema, confirma o horário. 2017. Cópia, preparei a Arbora Lefa, o voo no 567. Arbora. Solo, é o Sam Mike X-Way India. Sei, aqui, aguarde, mantenha a posição. Ok, aguardando na posição. Afirma agora, tá livre, Azul 406, chame táxi. Tá livre, Azul 406. Condor 076, vai a Juliet, to stand 1111. 288, alterna 260. 288, 260, obrigado, boa tarde. Stand 1111. Bahia Leste, 10, 1, 2, 7, 6. Chame o controle, 1208. 1208, controle, até logo. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Ecuador, the Patria, good afternoon, go 1856, passing 2000, climb at level 390. Go 1856, ready contact the Patria, climbing, maintain flight level 390, performing full departure. From Puka, the Patria, climb at level 390, go 1856. There is my shot, Travato. Vip, chamando a Vostak, se vai me acelerar. Mike X-Ray Yankee, agilizando para o portão 05, tá livre, prosseguir, Mike X-Ray Yankee. Cliente, Mike X-Ray, India, prosseguindo para o portão 5. Mantém um 110, agora a 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, em 120, decimal 3. Vai chamar o controle Aracaju, 1203. Azul 4206, poderia confirmar pessoas a bordo, autonomia alternativa? 85 a bordo, 0330 de autonomia alterna, Maceió. Direita Indy Alfa, ponte para torre 11895, altímetro 10 no 2, bom voo e boa tarde, Azul 4206. Direita Indy Alfa, 1012, 2295, Azul 4206. Vitória Conquista, prepara a subida Arbor, aguarde. Aguardando subida Arbor, alinhar e manter 4206. Dois sete três, um solo 58, chame o solo em 1219, Oliver. 219, lá. São Salvador, agora 273, livrando essas coisas. 273 e Alfa, reporte da Juliette, meu ingresso. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, por 273. VIP 5415. Vai passar coral dentro de um minuto. Serviço radar terminado. Mantenham 140. Chame o controle Léo na frequência 1201. A bordo 336, alterna Guarulhos. Tudo bem? Parte principal, Índia e Alfa, atmosfera 2, 118.95, o altímetro no 012. Tem um bom voo e boa tarde, web 7720. Me informe quando visou algum campo para transferência torre. Afirmativo, senhor. Reportará visual para o campo, F1, 9. Colado ao 55, chama o controle 1208. 208. Capaz do WebJet 203, voando 273. 5219, cópia. 1300 pés. Azul 4206, contato radar decolagem, sub e mantém o nível de voo 370, saída Puca. 370 Puca, Azul 4206. Chame a torre em 118.95 para ingresso com circuito de tráfego. 118.95, grata de 190. Oi, Salvador, Rádio de 190, estou participando já para final da 17 e já avisou com o campo. Ok, Ecos, o November chame girando base para o 17, vento 090 graus, 15 nós. Livre, alinhar e decolar, vento uma centena com 15 nós. Está autorizado, direto, decolo da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar, Romeo, Arbor, e após direto Elefa, e após Elefa, direto Vitória da Conquista, aciona 5513, controle 120, decimal 8. Correto, 3529, parte 3, chame pronto, pushback. Via Pesulo 17, decola da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5540, controle 120, decimal 8. Chame pronto, bônus 567. Recusou no novembro, livre ponto na pista 17, vento 090 graus, 13 nós. Webjet 6720 decolado ao 59, controle 1208. 208, 720. 720, boa tarde. Web 6720, boa tarde. Contação da saída da Leda Brit, ascensão 360. 360 da Leda Brit, poderíamos para a direita, boa letra. Web 6720, autorizado da El. Controle 670, voltando. Sim. Possível coordenar com o centro, approach, bridge, te agradecemos. Aguarde coordenação, web 672. Charlie Alpha, prossiga. Web 6720, autorizado Bridge. Bridge 6720, obrigado. Pode cópia preparada, é o Leda Bridge. Guardando cópia número 2, é o Leda Bridge. Mike Charlie Alpha, vitória da conquista nível 1 no 80, está autorizado, direto, decola da 1-7 com curva direita na subida Arbor, Alpha Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto, vitória da conquista. Acionando 5514, controle 120 decimal 8, a torre opera em 1-8, decimal 95. Está em interior PLB? Funcionamento chama a torre 118.95, gentileza, altímetro 1012, bom voo e boa tarde, o Mike Charlie Alpha. Qual é o voo no 601? O no 601? 601, Galeão, aguarde cópia, boa tarde, é o número 2, preparada, é o Leda Bridge. Obrigado, é o Leda Bridge. Meu Charlie Alpha Tango, chamou cópia? China World Trend Center. Papá, Mike Eco Delta, prossiga. Gente, Charlie Alpha Tango, da 1-7, direita, corredor Axé, inicialmente, agora na direção do controle. 500 pés, 0170, no transponder, controle 1208, 21895, Charlie Alpha Tango. Centro, recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, 2645, 2645. quem? Confirme, chamando o Antônio? 259, cópia. Alternativo, prossiga. Nome é 259, Guarulhos, nível 3620, está autorizado, via Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepta Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5531, controle 120, decimal 8. Colativo, autorizado Guarulhos, 360. Bridge, Dr. Zulu 10, Bridge, Dr. Zulu 16, Brava até o Zulu, trilhe, rota do plano de voo. Decola da pista 90, chega da El, Leda, Bridge, 5531, transponder, 1208, para o principal. Correto, portão 1, não chame pino, estou chamando 6259. Estou programando, vou falar. No 601, cópia. 601. 601, Galeão, nível 3620 está autorizado via Zulu 10 até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ESMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge, aciona 5532, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, Zulu 10, posição ESMAP. Após o ESMAP, conforme a rota. Decolada 10, primeira curva direita, da Elinda Brito. 532, transponder, 208, a controle de saída. Eu vou no 601. Correto, vou no 601, portão 4, chame pronto, pushback. Amarelo. Léo, gol no 601, no pushback, acionamento no 04. Tá livre, gol 601, chame táxi. Web 6720, chame centro, restante na frequência 133.25, alterna 133.95. Só alterna 95, 7, 7, 7, 7, 7, 7.